Astrólogo na 399, pushback acionamento 62. Aguardo 399. Ground, go on 075, Vanos aqui teve um eco. Alpha Juliette to Gate Niner, go 1075. comando Petrolino, Xanear 63, 14. Índia November Alpha, chame torre 11895. 11895, Índia November Alpha, grato, senhor. Chegou 399. Salvador, boa tarde. Contato radar, voo 380, direto Leda. 380, direto Leda, 3145. Aqui é cuidado para sair em condições visuais, farol de Itapuã, confio no PAB. Confirme o PAB, mas aqui é cuidado. Este repórter do IDEAS preciso, que é ligar em Salvador 1204. Charlie, vou em toque da presente. Taxi Gol 1399, temos autonomia de 3 horas e 4 horas. 141, alternativa HD. Para o Taxi Web 5729, eu bordo Uno, Uno 5, 115, autonomia 3 e 17, alterna Guarulhos. Uno 0 no 4, direita na Índia, ponto de espera, 1895. Obrigado, bom trabalho. Leste Vitor Charlie, desça para 4.000 pés, PNH 1094. Nove a bordo. 99 a bordo. Controle, o F7-5729. F7-5729, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, 5729. Vitor Charlie Echo, helicóptero 11 horas 4 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés, um helicóptero. O Vitor Charlie Echo confirmando sua proa de Arubis. Sua proa de Arubis. Está autorizado direto, porém sobe restrito 2.500 pés. Subidor restrito ainda 2.500 pés na proa de Arubis, o Vitor Charlie Echo. Jete Vitor Charlie, está presente, foi direto Duna, se tiver condições, mantenha a velocidade. Direto Duna, vai manter a velocidade, Jete Vitor Charlie. Para o táxi 168 3:35 Guarulhos. Pátio Uno, Índia, e aí vai chamar a torre lá 1895, obrigado. Na 0 não passa. Solo para o táxi 241-59 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Serra Brau mais 1 quilo. Ok, até o pátio 3, aguardando o pátio 1, 3241. Vai iniciar o passarelo 2231. Salvador no 04, repórter de Ok, após o TAM, posso sair na base chamando a torre, trip 5241. Saída da El, voo 1399. Aliás, sou o 045. Controle, boa tarde. Lima Quilo, Papadão, Lima Quilo Zulu, decolou na bomba, na se escuta. Lima Quilo Zulu, contato radar, suba 100, sai da bomba. Uma centena na saída bomba, Lima Quilo Zulu. Uno 399, chame Recife, 125 Uno. 125 o quê? Uno 25 Uno. Uno, boa tarde. Alô, Salvador, Whisky Romeo Romeo, pronto para o táxi, nos 4 a bordo, Lanterna Salvador, com 3 horas de Whisky Romeo. 4, autorizada final em Lima. Vespa 2014, autorizada final, voo 1395, a passagem estabilizada. Lima Kilo Zulu, sobe restrito 3.000 pés, que é da Gama 014. Sim, a gente vai sair na saída bomba, Lima Kilo Zulu. Autorizado 1.500 pés, que é da Gama 014, nós venderíamos aqui mais. Boa tarde, eu vou 1077, cruzando 1400, nada é o Leda. 1077, boa tarde, contato radar, vou 360, saída da El. 360, da El, vou 077. 7 Vitor Charlie estabilizado. 4 para C, estabilizado, Gilete Vitor Charlie. Gilete Vitor Charlie, complete, aproximação, torre 1895. 1895, muito obrigado, boa tarde. Boa. Controle, o Asa está contando, atinge 3.000, muda o instro da visual, está visual com o aeróbico já, o Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, plano de voo modificado, azul 951, 10 condições visuais, 1.500 pés, que negar uma 0 na parte, reporte rotatório visual com campo. Vai botar o rotatório, Alfa Tango Tango. Objeto 6720, desce unido 050.